DJ Boy. Passa a visão. É o GM, o beat emplacando mais um. E aí, Brunão, hoje é diferente, acho que eu vou levar o cartão. Seguido piques, rola 200k no cordão. Só os favelados chique, mas sempre com o pé no chão. Pra nunca se iludir na miragem desse mundão. Eu sou jogador, cara, a lente é cor das neves. O sorrisão destaca o nojo, o pai é milionário. A picadilha é breque, é o tubarão de caça. Vou querer os croco, já separa a balma pra combinar com meu bolovo. Beira rio que é fosco, unidade versão couro. Nós gasta e vive a farra porque a vida é um sopro. Esse ano é certo, nós não controle de novo, é se nós tá. Nem gosto do Versace, mas eu comprei pra forgar. Mostrar pros boyzinhos que é a favela que tá. Quesito é forgar, nós é mais boy que eles lá. Nós não estudou, os pretos tem um império que o diploma não comprou. As partes do castelo tá querendo um bololô. Pede tapa na cara que me chama de amor. Ela gosta que machuca, deixa a marca pro caô. Yeah. E me chama de meu amor e tá pedindo por favor. É o GM, é o DJ Boy. Nessa noite meu carro sumiu. Minha noiva moscou e dormiu. Mas abriu o guarda-roupa e pegou as Versace louca que combina com os bulobos e vale quase 20 mil. Espelho, espelho meu, porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu. No fundo ele queria só ser eu. Quem paga aqui a favela venceu. Nós te conhece, o que cê tem seu pai te deu. Adeu. Mó saudade de um amigo meu. Que ele esteja do lado de Deus. Que guie meus passos e leve embora tudo aquilo que não é meu. Espelho, espelho meu. Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu. No fundo ele queria só ser eu. Quem paga aqui a favela venceu. Mas conhece o que cê tem, seu pai então te deu. Então jogou maciçado no Petro Tralha. Afunda o bonézinho, faz um risco na navalha. Fundo o pé no pedal, vida louca 2000 graus. Semblante é de imaginar, forte, forte, sem dar falha. Boa, boa, Patrícia, hoje eu sei que te impressiona. Esses botes da preguiça. Se eu te boto no carona. Hoje é banho de grife no corpo dela e no meu. Bacana, um forte abraço, essa que corre mais com o seu. Fugindo dos holofotes, queria comida na mesa. De brinde veio fome, as modelo revista Veja. Se fosse por dinheiro, meu bom, eu não ia tá aqui. Muito antes de contar, a vida te ensina a dividir. Bem quilo do maciço, porradeiro boladão. Saudade dos que se foram, não vai voltar mais não. 20 e poucos anos, não é carregado RG. Mais de 20 e poucos anos, é o skin que tá no copão. Ô, fé, cê vai falar que é sorte. Pá, não fala que eu tô forte, abençoado, iluminado demais. Ô, Zé, cê sabe bem como é. Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais. Ô, fé, cê vai falar que é sorte. Pá, não fala que eu tô forte, abençoado, iluminado demais. Ô, Zé, cê sabe bem como é. Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais. O motivo da sua revolta dessa vez sou eu. De Prada no novo Corolla, blindado por Deus. Fumando gelo com tabaco forrado no ouro. Cheiroso preto arrumado, Rolex é o bobo. Acelerando lá pra leste no Tatuapé. Quero um Versace muito louco pra jogar no pé. Aí Bruno fecha as contas que o gasto foi alto. Hoje caiu uns cana conto, PayPal tá forrado. Já sofri pra caralho, não quero mais passar vontade. O bolso tá forrado, muita fé pros maloqueiragem. O Sacha preta do estado, febre nas comunidades. Hoje o show tá lotado e elas embrasaram. Pode a vibe. Lembrar das vezes que eu sonhei em investir em você. Lacoste, e Lacoste. Só de lembrar das vezes que eu sonhei em investir em você. Lacoste, Lacoste. Conceituado em fazer hit. Aí Brunão já passa o pix que eu sou recordista. Já foi escasso no barraco de madeirite. Hoje é de lobo numa sonha, a missão tá cumprida. E o truco de lobo vai na beck, sempre me acompanha. Atrás das de Dom Perrier que eu tô na liderança. Passe tá carente pro jogador lá da Espanha. E o macete dos milhão nós já pegou a manha. Ai ai, ai ai. Passei veneno, neguinho do gueto. Mostra como é que faz. Ai ai, ai ai, forte abraço só pros bons e pros leais. Ai ai, ai ai, passei veneno, neguinho do gueto, mostra como é que faz. Ai ai, ai ai. vai. Forte abraço só pros bons e pros leais. Eu vou de Felipe Play, eu vou de Balmain. Nós acostumado com flash, me sinto muito black. Fogando pique o chefe, roupa de grife com Juliette. Olha a passada dos moleque, o boy com GM, a gente esquece. Quem não conhece tá sem internet. Respeita o momento dos moleque que acompanha sete. O que era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite. Mostrei que a favela pode tá no topo. Nós não tinha nada, nós veio do pouco, do pouco. Era quase impossível de ter, mas nós trampou de noite. Deus me abençoou e mudou meus planos. Me deu uma casa e um carro do ano, do ano. Que lá no passado eu pensei no futuro, tracei minhas metas, me joguei pro mundo, guardei minhas mágoas, pensei no futuro, eu não tinha nada. Hoje eu quero o mundo, eu sei que quero o mundo. O que era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite. Mostrei que a favela pode tá no topo. Nós não tinha nada, nós veio do pouco, do pouco. E aí, maluqueiro? Tá com medo do quê? Quem falou pra você que era fácil? O bagulho aqui é louco, parça. Eles querem nossa cabeça a qualquer custo. Mas aí, tá ligado? Nada como um dia após o outro dia. DJ Boy! É o GM no beat. Passa a visão. Quem não conhece tá sem internet. Querendo fé. Cê vai falar que é sorte, pá. Não fala que eu tô forte, abençoado, iluminado demais. Pois é, cê sabe bem como é. Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo. O motivo da sua revolta dessa vez sou eu. De Prada no novo Corolla, blindado por Deus. Fumando gelo com tabaco, forrado no ouro. Cheiroso, preto, arrumado, Rolex é o bolo.